Conexão Conservadora traz um bate-papo entre Alex Brum Machado, do blog Cavaleiro do Templo, coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Paz Delira, o blogueiro Ricardo Gama, do Rio de Janeiro, Leandro Souza e José Otávio Detman. O assunto foi a polêmica em torno do livro do psicoterapeuta Richard Cohen, que foi criticado e até censurado na Espanha por tentar dar solução para a homossexualidade. Coronel, o que o senhor acha de toda essa polêmica envolvendo o livro? Cohen, de fato, teve repercussão em certos órgãos de imprensa, nem todos, né? A grande mídia, às vezes, evita até de discutir o tema. Mas o Cohen, segundo eu sei, ele mesmo diz ter tido uma parte da vida dele comportamento homossexual, é psicanalista e mudou esse comportamento, voltando ao comportamento sexual normal. Eu quero frisar a palavra aqui, normal. Não existe essa coisa de heterossexual. O que existe é o comportamento sexual normal, ou seja, o relacionamento entre uma mulher e um homem. Eu gostaria de afirmar isso desde o início. Mas voltando ao comportamento normal, ele procurou também tratar pessoas que levavam uma vida homossexual e estavam em sofrimento, obviamente, na qualidade de psicanalista. E alega e afirma, escreveu isso no seu livro, eu não li o livro, estou falando de um resumo do livro. Afirma no seu livro que conseguiu reverter a conduta homossexual em um número considerável de pessoas. É claro que a militância gay não ia deixar isso barato, não. Evidente que caíram de pancada nele, e daí essa polêmica na Espanha, em que, numa das regiões autônomas, me parece, foi proibida a circulação do livro. Eu não sei se foi uma proibição judicial ou se foi a própria empresa editorial que retirou o livro de circulação para não ficar mal com a militância gay, que grita, bate o pé, faz manifestações, vai para frente das lojas, vai às ruas, desencadeia medidas judiciais e inferniza a vida de todo mundo mesmo. Um recuo, se foi da editora, foi um recuo covarde, porque, afinal de contas, em tese, qualquer atividade editorial, qualquer grande empresa editorial deve dar espaço ao pensamento das polêmicas, deve dar espaço à polêmica, deve dar espaço às diferentes posições. E, a partir daí, permitir o diálogo, permitir a controvérsia, permitir um embate do qual pode sair à luz, digamos assim, falando em termos de conhecimento. Se foi um recuo editorial, foi uma situação muito covarde. Eu não sei se sabem, meus amigos, mas aqui no Brasil, nós temos uma pessoa que sofreu recentemente, continua sofrendo, metodicamente perseguição, exatamente por tratar de homossexuais que a procuram para tratamento. É uma psicóloga, é uma psicanalista também, como Cohen, doutora Rosângela Justino, uma mulher extremamente combativa, extremamente corajosa, que se dispôs a receber para tratamento, na qualidade profissional dela, que é de psicóloga, diplomada, licenciada, para exercer sua profissão em nosso país, e efetivamente tratou de várias pessoas que a procuraram, como eu disse, pessoas que não se conformavam com sua situação, pessoas que estavam em sofrimento pela sua condição homossexual. Pois muito bem, a militância gay montou uma armadilha para a doutora Rosângela Justino e mandou que fosse buscá-la, procurá-la, um homossexual, alegando que queria tratamento. E a partir da primeira entrevista, que seria uma entrevista aparentemente entre paciente e psicólogo e psicanalista, psicóloga clínica, psicanalista, o indivíduo gravou a entrevista e desencadeou a militância gay, a partir daí, um processo metódico de caráter judicial e perante o Conselho Federal de Psicologia, contra a doutora Rosângela Justino, acusando-a de tudo o que é possível acusar habitualmente, de homofobia, acusando-a de práticas ilegais de psicologia que não são ilegais, tentando argumentar e argumentando perante a Justiça e perante o Conselho Federal de Psicologia que seria atentatório ao exercício da profissão de psicologia tratar de homossexualismo, porque o homossexualismo, e isso é um fato, deixou de ser mencionado nos manuais técnicos da Organização Mundial de Saúde já há alguns anos como doença. De fato, deixou de ser mencionado como doença, e isso aconteceu também por causa da pressão articulada da ditadura gay em todo o mundo. Mas, curiosamente, ainda consta dos mesmos manuais técnicos da OMS como distúrbio comportamental. Portanto, a doutora Rosângela Justino tinha todo o direito, no exercício de sua profissão, para a qual ela era e continua a ser licenciada, de tratar essas pessoas, porque são pessoas que apresentam, e eu, de acordo com os próprios manuais da OMS, distúrbios comportamentais. Ora, o Conselho Federal de Psicologia aceitou a pressão da ditadura gay e baixou uma resolução no ano 2009, se bem me lembro, a resolução número 1/2009 do Conselho Federal de Psicologia, voltada especificamente, exclusivamente para atingir a doutora Rosângela, embora, é claro, que a resolução não dissesse isso. E essa resolução proíbe que qualquer psicólogo licenciado para atuar no Brasil, qualquer psicólogo que tenha carteira do Conselho Federal de Psicologia, trate de pessoas homossexuais, ofereça tratamento ou aceite o pedido de tratamento de pessoas homossexuais sob as penas do Código de Ética do Conselho Federal de Psicologia, penas que vão desde a advertência até mesmo a eliminação dessa pessoa do quadro profissional de psicologia, ou seja, a cassação da licença de psicólogo ou de psicóloga dessa pessoa. Essa resolução foi claramente baixada para atingir a doutora Rosângela, e a atingiu, porque a vida dela se tornou um inferno. Ela, em sã consciência e com o conhecimento técnico de que ela dispõe, queria oferecer tratamento a pessoas homossexuais para afastá-las, tentar afastá-las do próprio sofrimento que marcava a vida dessas pessoas. E esse é um direito dela como psicóloga. Ela não fazia proselitismo de jeito nenhum. Ela não se apresentava, por exemplo, com uma propaganda do tipo psicóloga fulana trata de homossexuais. Em absoluto, isso nunca aconteceu, ela nunca violou o código de ética do psicólogo. O que ela fazia era receber pessoas que a procuravam, encaminhadas talvez por outros médicos, encaminhadas talvez por outros psicólogos ou pessoas que ouviam falar dela para tratamento. Isso é uma conduta perfeitamente lícita, perfeitamente correta, perfeitamente enquadrada na conduta ética que se espera do psicólogo clínico no país. Processo de perseguição, que chegou até o final nesse processo, não tiveram coragem de impor a cassação da licença à doutora Rosângela, mas ela sofreu uma pena de advertência pública, de censura pública, e foi advertida de que se reincidisse, poderia ter cassada a sua licença. Então, ela continua atuando como psicóloga, evidentemente tem que tomar as cautelas, evidentemente fica numa situação difícil, porque ela deseja continuar a exercer sua profissão. Foi até, em certa ocasião, entrevistada pela revista Veja, naquela famosa parte das páginas amarelas da Veja, em que manteve corajosamente a sua posição, mas adotou algumas cautelas para não ser, a partir daquela entrevista, novamente processada nesse metódico processo de perseguição. A militância gay não dorme. A militância gay é atrevida, é alerta, é atenta e um pormenor que se verifica não só no Brasil, mas se verifica em todas as partes do mundo, muito especialmente nos Estados Unidos e nos países centrais da Europa. Trata-se de uma militância com muito dinheiro. Tem muito dinheiro, tem muitas organizações internacionais financiando esses movimentos. No meu tempo de deputado federal, quase 2 anos, em Brasília, o que eu via quando esses grupos se dirigiam a Brasília e sempre eram recebidos com pompa e circunstância no Palácio do Planalto, nos gabinetes ministeriais e na Câmara dos Deputados, essas pessoas viviam lá à larga, se hospedavam nos hotéis mais caros, faziam jantares e almoços de primeira categoria, queimando muito dinheiro efetivamente, e dispõem de mecanismos de comunicação, mecanismos de divulgação de massa muito fortes e, claro, tem muito apoio no governo, tem ministérios que praticamente só atuam em prol da militância gay e tem os ministérios da saúde e da educação que se aliam numa atividade voltada à lavagem cerebral dos meninos nas escolas do Brasil, das meninas nas escolas do Brasil, de promoção do homossexualismo, com mecanismos como o tal do kit gay e coisas muito mais importantes até para influenciar os meninos do que o kit gay. O Cohen vai ter uma vida difícil com a publicação do seu livro, mas é muito importante que o haja publicado, é muito importante destacar a coragem dele de publicar o livro, mostrando não só a sua experiência pessoal, que já é bastante difícil, evidentemente, mas mostrando os sucessos dele como psicanalista clínico no tratamento de homossexuais, que, na minha opinião, é sim viável e deveria ser livremente permitido a todos os psicólogos sérios e dedicados em qualquer parte do mundo que se decidissem a enfrentar o problema. Coronel, recentemente, num evento do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, o senhor teria afirmado o senhor teria dito, né, que existe um defensor ostensivo da pedofilia. O nome dele é Luiz Motti. É isso mesmo? Esse senhor, ele é um defensor da pedofilia? O que seria, coronel, exatamente pedofilia? O que significa isto hoje frente às leis? O que é um defensor da pedofilia? Olha, o defensor da pedofilia, a pedofilia perante a legislação brasileira e a legislação ainda da maioria dos países, é a prática de sexo com crianças. É a prática de sexo com pessoas que não chegaram ainda à idade de decidir sobre sua conduta e sobre o relacionamento sexual. Essa idade varia de código para código, mas na disposição penal brasileira começa por haver uma previsão de que o sexo com pessoas com menos de 14 anos seja sempre considerado, independentemente de ter havido manifestação de consentimento, como sexo forçado, e, portanto, estupro ou atentado violento ao pudor, que era a expressão constante anteriormente da lei, hoje unificada como estupro, seja lá a vítima homem ou mulher. Então, a pedofilia é isso, é fazer sexo com crianças, e é uma atividade proscrita na maior parte dos códigos penais do mundo civilizado. Esse Luiz Motti é um militante gay antigo. Ele é presidente de um dos movimentos gays, um dos pioneiros dos movimentos gays no Brasil, que é o chamado Grupo Gay da Bahia. E ele abertamente, em escritos, e entrevistas e em trocas de mensagens que vieram a público até há alguns anos com uma militante da causa feminista, defendeu a pedofilia como algo não só natural, mas desejável. E homossexual declarado, ele expôs num texto dele, um texto aberrante, um texto grotesco, as preferências dele na atividade homossexual, deixando claro que as preferências dele eram de meninos, de meninões, às vezes ele usava essa expressão, de homens muito jovens, e desfiou um rosário de características que o atraíam exatamente nesses homens jovens, coisas pormenorizadas, coisas que são mesmo de espantar no atrevimento desse indivíduo. Hoje em dia, os sites que ele mantinha, que eram abrigados pela GeoCities, estão até fora do ar. Saíram do ar, eu imagino que porque ele mesmo tenha ficado receoso das consequências legais desse tipo de declaração, ou, mais provavelmente, porque a militância gay do país percebeu que Luiz Motti é uma espécie de bomba-relógio, é um perigo para a militância, devido ao grau de atrevimento dele com essas posições, especialmente as posições de pedofilia, de defensor da pedofilia, de estimulador da pedofilia, que é crime, ele colocaria em perigo a própria militância gay, a própria causa gay. Então, talvez o tenham aconselhado ou pressionado a retirar do ar esses sites. Efetivamente foram retirados, mas os textos foram preservados na internet. Nós podemos encontrá-los, por exemplo, no site de Júlio Severo e em outras documentações, deixando muito clara essa posição. Esse senhor, Luiz Motti, militante gay, do Grupo Gay da Bahia, é, sim, um sujeito que dissemina ideias de pedofilia. E vejam que isso vai se tornando comum, dependendo do atrevimento dos indivíduos e dependendo da cobertura que eles imaginam que possam ter. Esse Luiz Motti hoje está ao abrigo de muitas leis brasileiras. Existe uma lei há vários anos, eu não vou me lembrar agora, mas eu creio que 2001, 2002, do Estado de São Paulo, que é uma lei anti-homofobia. Não é uma lei de caráter penal, portanto, porque as disposições penais são de atribuição exclusiva do Congresso Nacional e continua lá em curso o debate sobre o PLC, o famoso PLC 122, que está no Senado, mas essa lei é uma lei de natureza administrativa que impõe a todos condutas ditas anti-homofóbicas. Essa é uma expressãozinha chave cunhada pela militância gay, homofobia. A qualquer pessoa impõe condutas e punições a qualquer um que pratique atos que possam ser considerados de constrangimento, de humilhação, de vilipêndio ou de violência contra pessoas que se apresentem como homossexuais. Por exemplo, reprimir uma conduta de um par de homossexuais aos beijos num shopping center pode render ao gerente do estabelecimento penas pesadíssimas de caráter pecuniário e penas também contra o estabelecimento. Essa lei vai tão longe, é uma lei tão sibilina, que ela permite ao homossexual que se diga atingido processar um servidor público do Estado de São Paulo ou um militar do Estado de São Paulo sem declaração de identidade. Eu vou repetir. Processá-lo sem declaração de identidade, processá-lo no anonimato, sendo obrigada a se identificar apenas perante o órgão público que defenda os direitos de minorias, no caso seria a Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo, ou a uma ONG, vejam só, a uma ONG que defenda os direitos dos homossexuais. Ele se identifica perante uma ONG, desencadeia o processo, não é obrigado a declarar sua identidade no processo e esse processo pode resultar na demissão do servidor público ou do militar do Estado, além da imposição de penas pecuniárias pesadíssimas. Então, existe toda uma estrutura de apoio hoje já muito forte em termos de legislação e de atuação do Estado em favor da militância homossexual. O Luiz Motti se sente, portanto, a cavaleiro da situação. E é por isso que ele demonstra esse atrevimento. Quando a conduta incide na esfera penal, aí pode acontecer, evidentemente, uma consequência grave, uma pena de prisão. E recentemente, no estado do Paraná, recentemente é coisa de coisa de 8 anos. Talvez um pouquinho mais. No estado do Paraná, houve um caso rumoroso em que o indivíduo acabou sendo condenado a pena de prisão por atividade de pedofilia. Ele fez, na sessão de julgamento em que foi condenado, um verdadeiro discurso. Um discurso de defesa da pedofilia e se declarou preso político. Disse que era preso político porque estava sendo condenado meramente por uma questão de costumes que, inevitavelmente, em breve prazo, seriam modificados e, inevitavelmente, em breve prazo, seria normal a prática sexual com crianças no nosso país. Citou, evidentemente, a cultura helênica, a cultura greco-romana e aquele monte de argumentos que nós sabemos distorcidos e que costumam utilizar nessas ocasiões. Ou seja, o sujeito se apontou como alguém fora do seu tempo, como alguém além do seu tempo, e que, inevitavelmente, logo seria colocado em liberdade, porque essa atividade passaria a ser legal. Tudo isso vai ganhando corpo, vai crescendo. Uma das atividades do Grupo Gay da Bahia é a coleta de dados a respeito dos homicídios dolosos praticados contra homossexuais. E a militância gay sempre afirmou que existe um tipo específico e grave de violência homicida que é praticada exatamente contra esse grupo de pessoas, contra esse grupo humano no Brasil. Não só no Brasil, mas em outras partes do mundo. No entanto, eles resumiam a coleta desses dados ao Brasil. Na minha época da Câmara dos Deputados, eu também analisei os dados produzidos pelo Grupo Gay da Bahia a respeito dos homicídios dolosos, dados que eles coletavam a partir da constatação, a partir do dado que havia em poder deles, de que efetivamente a vítima de um determinado homicídio doloso, que as vítimas de todos os homicídios dolosos arrolados naquele estudo, as vítimas fossem homossexuais. Então eram travestis, eram transexuais e coisas desse tipo. E os dados eram colocados como dados de um tipo grave de violência, de um tipo grave de predeterminação de grupos de intolerância contra homossexuais. Ora, eu examinei os dados, assim como eu examino os dados sobre homicídios dolosos no Brasil, desde há muitos anos, por força da minha profissão e por força do fato de que eu tinha o dever de controlar, evidentemente, o fenômeno criminal nas minhas áreas de atribuição, na época do Comando de Policiamento da Zona Norte, do Comando de Policiamento Metropolitano. Eu chegava a examinar, na época desses comandos, todos, cada um dos homicídios ocorridos na minha área de responsabilidade, exatamente para entender melhor o fenômeno e poder trabalhar articuladamente com a Polícia Civil para reduzi-lo. E estudo isso há muitos anos, portanto. Eu verifiquei que os dados não tinham consistência, não no sentido de que as vítimas apresentadas no estudo não fossem homossexuais. Eram, mas não tinham consistência no sentido de mostrar um fenômeno particularmente grave de violência homicida contra esse grupo de pessoas. Porque, de acordo com os próprios cálculos do Grupo Gay da Bahia em relação ao número potencial, esse estudo é muito tênue, evidentemente, mas ao número que deve haver de homossexuais no Brasil e o número de homicídios calculado, esse índice era um índice que não chegava à metade do índice nacional. O índice nacional, medido no ano 2010, é aproximadamente de 22 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Em minha opinião, é superior a isso, porque muitas das estatísticas em muitos estados brasileiros são rigorosamente não confiáveis. E um caso muito emblemático é o caso do Rio de Janeiro, com as distorções recentes no controle estatístico dos homicídios dolosos. Eu calculo que o índice brasileiro seja muito superior a isso, esteja em torno de 30 por grupo de 100 mil habitantes. E os índices apresentados do Grupo Gay da Bahia não mostravam sequer 10 por grupo de 100 mil homossexuais. Ou seja, vamos considerar o índice oficial? Era metade, um pouco menos da metade. Vamos considerar o índice que eu sei que existe? Era um terço. Ou seja, não havia, os próprios dados dele não mostravam, um fenômeno específico de violência homicida de grupos de intolerância contra homossexuais. A verdade é que há outros grupos que podem ser pesquisados separadamente, que podem ser pesquisados especificamente no país, que sofrem violência homicida muito maior do que o de homossexuais. Um deles até o grupo infantil e outro grupo, evidentemente, claramente, o grupo de policiais e outro grupo, muito claramente, muito evidentemente, o das pessoas que atuam no crime, que são criminosos e acabam sofrendo a violência do próprio crime. Então, não havia consistência na afirmação. Não havia consistência estatística na afirmação. É puro sensacionalismo, então. Sem dúvida. Isso aí é parte das ideias-força divulgadas, propagadas pelo movimento gay, para se mostrar como uma minoria vitimada pela sociedade de modo geral e muito particularmente por grupos de intolerância que são admitidos, que são tolerados, né? Vou usar aqui uma antítese, grupos de intolerância que são tolerados pela sociedade, produzindo uma vitimologia, uma especificidade vitimológica especial e grave, mais grave do que a média, mentira, entre as pessoas que têm vida, que têm conduta homossexual. Essa ideia, força, é importante para que obtenham apoio e para que consigam aprovar nas casas legislativas do Brasil leis como essa do Estado de São Paulo a que me referi e leis como o Projeto Lei Complementar 122, que agora tramita no Senado, que vão criminalizar a opinião, a expressão de opinião, vão criminalizar o pensamento. Vão mandar para a cadeia por 5 anos, são penas de 5 anos de reclusão, qualquer um que se atreva a expressar uma opinião pouco simpática, não precisa muito mais do que isso, uma opinião pouco simpática à militância homossexual, ao modo de vida homossexual. Nessa entrevista, por exemplo, eu poderia, se já estivesse aprovada essa lei, ser mandado a partir dela por 5 anos para a cadeia, por exprimir o meu modo de pensamento a respeito da militância homossexual, a respeito da ditadura gay, que é extremamente grave, e a respeito até da questão do tratamento psicológico, como nós estamos debatendo aqui, de homossexuais. Coronel Parrilheira, Ricardo Gama, boa tarde. Tudo bem, coronel? O doutor Ricardo Gama, boa tarde. Prazer em ouvir. Prazer nosso, coronel. Prazer, o senhor está aí. Presidente, deixa eu lhe falar uma coisa. O Leandro falou que é tudo muito sensacionalismo, coronel. A questão é o seguinte, a gente sabe que hoje no Brasil, infelizmente, os políticos em geral, né, não todos, mas a grande maioria, só se preocupa com aquilo que dá votos, né? E a gente está vendo, a gente tem presenciado que a militância gay, né, se transformou num grande bolsão de votos. Essa é a verdade. Sem dúvida. A gente tem visto aí a cada marcha gay, né, que é realizada no Brasil, em São Paulo, são 2 milhões de pessoas. Né? Aqui no Rio de Janeiro, não sei o que, 2 milhões de pessoas. Cada marcha gay, eles conseguem bater um novo recorde de público. Né? E isso, obviamente, atrai, né, sempre meia dúzia de políticos, né, que com muito prazer sobem nos carros, né, alegóricos ali no meio de milhões de pessoas e eu faço isso, faço aquilo e, claro, né, são recompensados, né, nas urnas. Né? Aí eu te faço uma pergunta, coronel. A gente vê, né, quando houve recentemente as marchas contra a corrupção. Brasília, 100 pessoas, não sei o que, Rio de Janeiro, 40 pessoas. Por que no Brasil hoje, houve ontem em Santa Teresa, novamente uma manifestação por causa do acidente, né, do bonde que matou 6 pessoas, 30 pessoas, né, compareceram. Por que há esse fenômeno no Rio de Janeiro? Por que quando há uma manifestação contra a corrupção ou morte de algumas pessoas, 10, 20, 30 pessoas, mas quando se trata de a marcha para liberar a maconha vai 1 milhão, né, a marcha sobre os direitos gays vai 2 milhões? O que está acontecendo no Brasil? Uma inversão de valores? Por que isso acontece? O fato, meu caro Gama, é que as pessoas conservadoras não querem ir às ruas. ou porque não querem se incomodar, ou porque não querem passar por momentos de desconforto, ou porque têm medo, isso é muito, nós devemos dizer isso com toda clareza, ou porque têm medo, e nesse sentido elas vão ficando subvertidas pela maré. O que me incomoda e me preocupa é que essas pessoas que não vão às ruas poderiam ser aquilo que nos Estados Unidos se chamou desde algumas décadas para cá a maioria silenciosa. Ou seja, pessoas que não vão se manifestar de modo nenhum, mas que não darão sustentação política a esses experimentos sociais revolucionários. Isso aconteceu nos Estados Unidos durante muito tempo, mas eu temo que não aconteça aqui, porque essa maioria silenciosa está anestesiada. Seria extremamente saudável para a própria democracia, para o próprio Estado democrático de direito, que essas pessoas fossem em massa às ruas, sim, para se manifestar, para se contrapor àquilo que parece ser uma maré invencível. E o caso das atividades públicas da militância gay acaba sendo muito emblemático nesse sentido e se torna um pouco pior porque dá uma impressão de massa invencível. O caso da Parada Gay de São Paulo, ela é apontada como a maior do mundo. E eu tenho muita, muita vergonha de dizer, paulistano de nascimento que sou e vivendo em São Paulo e tendo atuado tanto tempo em São Paulo, que a nossa capital paulista se tornou a capital gay do mundo. Isso é uma coisa pavorosa, mas as pessoas, em sua maioria, vão para aquelas paradas gays, não é porque adiram à causa gay ou porque sejam homossexuais, não, mas vão para ver o espetáculo, vão para ver o circo, se me permitem usar esta palavra, e não estou aqui de modo algum, praticando nenhuma ofensa, a nobre arte circense, não é nada disso. Mas vão para ver o comportamento grotesco da militância que naqueles carros alegóricos e no entorno, nas próprias ruas, se exibem despudoradamente e praticam até atos sexuais à vista de todos, com a bênção das autoridades públicas, porque a abertura da parada é feita com presença do governador do estado, como foi feita, do prefeito da capital paulista, como foi feita, e dos figurões da política que vão lá, exatamente como lembrou o amigo, para se aproveitar dos votos desse grupo para não se colocar em oposição a eles com receio de perder o voto. É o voto a qualquer custo, o voto contra a consciência. Fazer qualquer coisa, acender uma vela a Deus e outra vela ao diabo em prol do resultado eleitoral. Tanto é verdade, Pagileira, que o Luiz Motta escreveu um artigo acusando a Inquisição de perseguir homossexuais. Se houvesse uma contracrítica, isso nem seria possível de escrever. Ele escreveu isso na Revista de História de outubro de 2011. Essa crítica. E o artigo não traz provas, não traz nada, sabe? É um artigo genérico, essas coisas todas. Na verdade, são falácias que podem ser demolidas com uma análise crítica mais aprofundada. Se eu bem me lembro, a profissão do Motta é de antropólogo. Então, é claro que ele tem um arsenal intelectual para apresentar certos dados de maneira falaciosa, mas dando a eles uma vestimenta de verdade, exatamente como fazem na questão quilombola, exatamente como fazem na questão da demarcação das terras indígenas no país. E o suporte de toda a estrutura, gay, é que acaba permitindo que ele venha há muitos anos, porque o Motta está nessa estrada aí como líder desse movimento há décadas, né? Apresentando essas falácias que são abraçadas por um determinado poder num determinado momento. E o atual poder as abraça, dando a elas, como eu disse, a sustentação de 2, 3 ministérios. Nós considerarmos que o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, conjuntamente trabalham em prol dessa militância. Que a Secretaria Especial de Direitos Humanos faz a mesma coisa. E que a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, abrigando os movimentos feministas, navega nas mesmas águas. Vamos ver pelo menos quatro ministérios, porque as duas secretarias especiais a que me referi têm status de ministério e parece que a atual presidente da República pensa em convertê-las em ministérios. Portanto, quatro ministérios do atual governo, do atual poder, a dar sustentação para essas iniciativas e para a atividade dessa militância, sem falar em figuras como a senadora Marta Suplicy e outras no parlamento, onde na Câmara dos Deputados nós temos hoje até um deputado representante do estado do Rio de Janeiro, Jean Willis, que foi uma figura carimbada de um desses reality shows da TV brasileira, e se elegeu na esteira dos votos de outro deputado do PSOL, e faz a militância gay lá na Câmara dos Deputados. É uma estrutura, Coronel, de poder. É o Leandro falando de novo aqui. O senhor teria aí alguns números para a gente de verbas públicas destinadas a esses grupos, às militâncias, a nível de São Paulo, a nível nacional aí? Eu não tenho esses números, Leandro, mas nós podemos mencionar algumas coisas importantes que são feitas nesse sentido. Uhum. Atividade do Ministério da Educação com o kit gay, por exemplo. Dinheiro público jogado fora. O mesmo Ministério da Educação gastou milhões de reais no ano de 2007 com a compra de um outro kit destinado a favorecer as práticas homossexuais, incluindo a compra daquele famoso gel para facilitar a prática das relações anais, e um folheto que ensinava os homossexuais a prática das relações homossexuais, ensinava técnicas de relações homossexuais, evidentemente, tudo isso a título de redução de danos. Claro que não vão ser imprudentes, então dizem que isso é para evitar a disseminação de doenças venéreas e, muito particularmente, a disseminação da AIDS, do vírus HIV, no meio dessa população. E o Ministério da Educação, com o kit gay, que instila o favorecimento e instila a própria conduta, estimula a própria conduta homossexual nas crianças. E essas secretarias especiais, a que me referi, gastando rios de dinheiro para promover eventos e receber essas pessoas no Distrito Federal. E na capital de São Paulo? E na cidade do Rio de Janeiro, com as paradas gays, que envolvem toda uma gigantesca estrutura de recursos públicos, toda uma mobilização de recursos públicos que, evidentemente, é paga com o dinheiro dos pagadores de impostos, dos contribuintes paulistas, paulistanos e cariocas. Basta mostrar esse aspecto para se verificar até onde vai o emprego de dinheiro público, no meu modo de ver, não autorizado, no meu modo de ver, ilegal até, para favorecer a atividade desse tipo de militância. Coronel, desculpa, mas aqui no Rio de Janeiro, todas as últimas paradas gays, elas foram devidamente financiadas tanto pelo governo Sérgio Cabral estadual como pelo prefeito municipal Eduardo Paes. Ambos deram milhões para todas as paradas gays, as últimas que aconteceram aqui no Rio. Foi exatamente o que aconteceu na capital paulista também. E é claro, esses governantes têm sempre os seus argumentos, não é? Então, o que eles alegam? Não, isso não é dinheiro público a fundo perdido, isso é investimento. Por quê? Porque a parada é um grande espetáculo que promove o turismo na capital do Rio de Janeiro e promove o turismo na capital paulista. Isso é uma gigantesca falácia também, nunca medida, nunca comprovada em termos de arrecadação de impostos, embora seja manifesto, sim, que ocorre a ocupação da estrutura hoteleira, tanto do Rio de Janeiro como de São Paulo. Mas nunca ninguém demonstrou a correlação matemática que permita realmente inferir que a cidade ganhe com isso. Além de tudo, esse não é o principal argumento e deveria ser um argumento meramente acessório. A cidade perde em termos morais. A cidade perde em termos de como ela é vista no mundo. A cidade perde em termos da sua própria qualificação como um ponto de turismo viável para qualquer pessoa de qualquer idade, para os grupos familiares, que é o que nós queremos realmente receber no Rio de Janeiro, em São Paulo, e não os grupos baseados eminentemente no turismo sexual que desgraça a nossa juventude, tanto no Rio como em São Paulo, como nas grandes capitais. Muito, muito obrigado, e eu espero que esse nosso pequeno debate aqui seja devidamente divulgado e atinja as consciências adequadas. Vamos esperar que isso aconteça. Afinal de contas, a internet é um modo de expressão das pessoas que hoje estão encurraladas, como estamos, pela falta de acesso à grande mídia. Existe, por enquanto, liberdade na internet e nós devemos aproveitá-la para a difusão das nossas ideias e para falar a verdade nua e crua a todo momento. Enquanto o PT não censurar a internet, né, Coronel? Ah, sim, os projetos estão rodando por aí. Sabe que há um projeto de lei, só para terminar, que me chamou muita atenção, é um projeto de lei do Senado, de o número 762/2011, que tipifica o crime de terrorismo. Como sabem, existe a previsão constitucional do terrorismo como um crime que, como os crimes hediondos, é insusceptível de graça e de anistia e também de fiança, um crime inafiançável. E agora esse projeto de lei procura definir esse crime, mas vejam só quem é que apresenta o projeto. É o senador Aloysio Nunes Ferreira Filho, do PSDB de São Paulo, que há poucos anos foi exatamente processado no âmbito judicial, no quadro histórico daquela ocasião, como assaltante de trens e terrorista. Muito curioso isso. E me preocupa o texto, porque, de acordo com o projeto, poderá apanhar uma pena de 30 anos de reclusão a quem promover terror generalizado mediante ofensa à integridade física ou privação da liberdade de pessoa, por vários motivos, ideológico, religioso, etc, etc. E um desses motivos é o homofóbico. Motivo homofóbico. Agora, contra quem será que estão dirigindo esse projeto? Diz aqui também, o projeto diz que a incitação ao terrorismo por meio de material gráfico, de vídeo ou da internet provocará 8 anos de reclusão. Se for pela internet, pena aumentada de 1/3. Qual será, no futuro, a interpretação, hein, meus amigos, dessa incitação ao terrorismo, digamos assim, por motivo homofóbico? Será que poderíamos ser enquadrados aqui no nosso debate nessa nova lei proposta por um ex-terrorista? Uma pergunta para terminar o debate.